mas Deus é mais forte. E aí, Domingos? Deus, pode acreditar, pode não me carregar, nós, é nós, é nós. Eu quero ouvir o céu azul, quarteto. Quem eu quero ouvir o céu azul, galera. Vida, quem sabe ajuda, que eu conheço que eu tenho. Manda, manda, ha, ha. Quer subir a fronte, não me carrega, é cartão. Quebrada louca. W rap, quebrada louca, céu azul é aqui, maluco, que tu é foda. Se vacilada, quebrada, você tá ligado, o neguinho te joga. Ferro na cinta é problema, maluco, não vale a pena. Tira a vida daquele pilantra que a cada dia a justiça condena. Favela sempre é favela, o crime já deixa sequela. Não consigo mais relembrar, o meu passado ficou dentro dela. Eu vejo crianças crescendo com a pura maldade na mente, sem saber do seu futuro, como vai ser daqui pra frente. Meu povo já tá cansado de viver contando desgraça no país. Pilantra não faz sua graça. Sai pro outro, tá na barca. Sobre o entorno que a gente relata. Tento pegar um barraco de tábua pro ex. Vem de bate na bala. Tô vendo provocar enterro de branco e de preto. O povo de o que tu me acha, defende parede. Os pés de mim, pede por jogo. Um 12 de preto, fez como da sua mente. Você é um cara doente, não tem atitude pra nada. Só entra em boca errada, devendo a própria cabeça. Malandro morou na sua quebrada. Vês como tá sua vida, você já não tem mais saída. Sua única salvação é Jesus Cristo e a Bíblia. Cola ligeiro, malandro, enquanto você puder. Porque o caminho é curto, senão você tromba com Lucifer. Onde a lei do silêncio, medo a cada dia impera. As consequências da quebrada é a puta da cela. Todos correndo, criança brigando a céu aberto. Mãe do outro lado, no barraco perdendo o feto. Vem aqui, maçom, pra você comer. Veja como é que é a vida do outro lado da favela. Crianças, adolescentes trocam a vida por mela. Você tá mal, camarada, se meteu numa furada. Mas o cara mudou de ideia no final de semana. Ele vendeu suas paradas a troco de banana. Eu vou ficar calado, é, eu tô ligado. Quem fala demais vai direto a 7 palmos. Mas eu não tô nem aí, eu vou falar, vou escancarar. A malandragem da minha quebrada é considerada. A malandragem da minha quebrada. Vida, vida bandida. Agora sim, hein? Quebrada, quebrada louca. Quebrada louca. W Rap. Quebrada louca. Quebrada louca. Quebrada louca. Mano, vi uma conta comigo levando um pra trás. JC, matou seu dedo pro copé na quadrilha do livro. Do livro que chama pra guerra os pretos que vivem nas trevas. Daquele que se entrega, domina o herói da droga da perla. Sistema se liga na fita, escuta a notícia, veja a covardia. Receita pra periferia, relatos ouvidos da noite do dia. Mas na verdade que todo no mundo existe um motivo por certo e bem errado. É dentro de lá, é dentro de cá. Caça um pedaço daquele balaço, que nesse respeito ficou nos pedaços. Não subestime verás o que eu faço. Sou um sucesso e também sou fracasso. Mas é muita quebrada, moleque folgado. Não tem vez não. Saiu da calada, na madrugada. Então se liga, meu irmão. Mas é muita quebrada, moleque folgado. Não tem vez não. Saiu da calada, na madrugada. Então se liga, meu irmão. Olha, sistema, isso não tá sendo certo. Vejo crianças com fome, sem carinho e afeto. Vivendo na rua sem blusa, a ponte é seu teto. Se escolhe formatura, aquele dever repleto de raiva, maldade, atitude e coragem. E no azul sanguinário enquadra a sua garagem. Pode crer, mano, Bill, Marcão e eu, Sky Blue. Direto do céu azul, tem mais arquivo, a frente. Dispara verbal no improviso. Justiça que chega na rima. Maluco, pode chegar. Primeiramente, eu queria mandar um salve pra essa rapaziada. Céu azul, na pita. porque sem vocês, os grupos que aqui se apresentam. Pode acreditar, os de São, alguém você, arquivo, mano. A todos os grupos que passam para aqui, trancos e barrancos, e assim sobrevivendo. Aê, você seja bem-vindo ao sambão, manda, porque aqui é o lugar dos irmãos. Aê, pra quem é desrespeito, chega, manda. Tem que ter coragem, tem que ter verdade, tem que saber seguir no meio da malandragem, tem que ter coragem, aê, rapaziada, obrigado a todos.